Sanches, boa tarde, Papadango Vitor e Juliette, pronto, cópia. P3192, eu sou a identificação desse, mantém o nível de voo 050, vigilância, via chegada Mari, ajuste no 09. 050, solicita voar, Luna da presença. Mantém o perfil da chegada guarda. 80. Tente, Mike Vete Romeu, reporta que estão alocados por outro. Júlio Juliette, contra, torre Aguariano, noite de semana, 5 horas da manhã, decolagem, ajuste ao altímetro 1 no 0, 1 no 1. Júlio, reporte para táxi. Possível VADAP. Projeto 3-1 no... autorizado, direto VADAP. Direto VADAP, 2-2-3-1. No solo 37, direita, solo Salvador 121, décima 1. Salvador 211, obrigado. Parabéns pelo dia. Obrigado. Solo Salvador, muito bom dia. Voo no 620, deixando a disputa. Voo no 620, boa tarde, autorizado táxi Alfa, porta do táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, o nome é 20. Uno, 1-1-0, 3-40, Salvador. Autorizar a parte até o ponto de espera, via parte 1 ainda, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, hoje de altímetro no 01. Sessão desse mantenha 4 mil pés de vigilância, chegada bom, se ajuste 1-0 na hora. Boa tarde, autorizado, aliás, mantém pista 1-0. Autorizado, aliás, e mantém na pista 1-0, também na 2-7. Voo no 659, decola os 39 e chama controle de Salvador 120, décima 8. 208, controle, voo no 659. O Vitor Índia Juliet, decola os 39, segue para o Itapuã, transfere controle em 120, décima 8. Para o Itapuã, para 1208, graças, Juliet. Está lá, parabéns aí pelo dia. Obrigada. Vida da El. 360 na Abaiol, terceiro nota. 320, o remanejado pela Israel vai ingressar a Juliette, portão 10. Agora ficou combinado, então Juliette pro 10, porque ele fala que o quarto estava ocupado. Obrigado. Bom dia, bom trabalho. 500? Autorizado, 2500 GF Cairo, o Vitor Índia Juliette. Graças, senhor. Índia Júlio. Negativo, mantém o perfil da chegada número 3 na aproximação, 3835. Mantém o perfil, 3192, esse mantém a 4 mil pés, ajuste 10 no ONU, livre de restrições em TAP. 4 mil livre de restrições em TAP, está 3192. Controle o azul 27 no ONU, bom dia, Alvesida. Azul 27 no ONU, autorizado de chegada, bom, esse mantém a 4 mil pés, ajuste 10 no ONU. 4 mil, bom, 10 no ONU. 1-1-1, obrigado. Hoje DSR, mantém os 4 pais visuais, proa direta para o farol de Itapuã. Reporte para a descida. Hoje DSR, ação 01-123. Controle, gol 2097. Gol 2017, prossiga. A solicita final 200. Chama agora o centro Recife, frequência 133, decimal 25, mantém o 200, informa o centro, boa tarde, bom voo. 3325, ok, obrigado. Cinema 27. Chegou 6227, contato radar, mantém nível de voo 360, via saída da El. Da El 360, chané 6227, alguma possibilidade de voar direto da El, Leda? Autorizado direto, Leda. Direto, Leda, gráfico, chané 6227. É 3192, se mantém a 2 mil pés, autorizado final, VLS X-Ray para a pista 10, reporte no curso localizador. 2000 autorizado e INS chama estabilizado no curso localizador, está 3192. Você teria o número do azul 27, o número para o pouso? 2. Se estou montando 2409, pode manter essa velocidade? Está livre de restrição de velocidade, 2719. 2719. 27, autorizado decolar a pista 10, vento 090 graus, no 59. 0-0-0-0-3-3-7 via chegada mar. Mantenha o 2500, Vitor Índia Juliette. Confirme, Vitor Índia Juliette. Atingindo, mantenha o 2500. Bem, deixa eu tentar tráfego, posição de 11 horas, 7 milhas, um oposto, mantenha 1 no 1500, Alfa Terra 65. Quase está de olho aqui no 1500. Vou no 659, chame Centro Recife, ano 33-25, boa tarde. 3325, Recife, bora, 659, boa tarde. Azul 2711, no proa de pelo. Proa de pelo, 1-1. Olha, Xané 6327, decolado na Dael, cruzando agora 2.950. É, boa tarde, contato rodada na decolagem, só mantém nível de voo 240, autorizado direto Lira, é o Xanamé 327. Direto Lira, muito obrigado, Xanamé 327. Livre para 510, reposta no farol de Itapuã, o 10 de Serra. Passarido 2231, não. 2231. Sub, mantenha 160, chame centro Recife, frequências 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, boa tarde, bom voo. 288260, obrigado, vamos lá. Detectando o localizador, IRS Extension 10, tá 390. Detectando IRS Extension, chame torre em 11895, boa tarde. 895, obrigado, boa tarde. Azul 2711, desça 2000 pés, após pelo via chegada, ajuste no 0 no 1, está autorizado o final do ILS X-Way para a pista no 0. 2000, após pelo via chegada, autorizado o ILS chegado, 279. Então 3192, boa tarde, ajuste 10, 11, reporte no marcador externo. Boa tarde, está 319. Boa tarde, a Xanera 63 no 4, confira a autorização Petrolina. O Xanera 63 no 4? Firmo. O Xanera 63 no 4, confirma, ele está falando? Ah, desculpa, está um pouquinho longe ainda. Eu chamo daqui a pouquinho, é o 24. É que ainda não está sendo seu plano. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 139. Pista no 0, autorizado pouso, 390. Pronto, 137 a bordo, aproximadamente 3 horas e 50 alternativa. 137, 347, confirma alternativa. Alternativa Recife, voo 9. O número 66 autorizado ataque até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índio, no ponto de espera torre. 118195, ajuste de altímetro 10, 18. Autorizado ataque ponto de espera 10, via Pátio Índio. Considera torre 295.011, boa noite, é mesmo. Azul 4118, aguarde o segundo cópia. Elefa, após Elefa, Tosop. Juliette Serra, chame torre em 11895, boa tarde. Foi para a pista 1-0, reporte no curso do localizador. Dia bom, 2000, prestado de RSX, prestará na pista do localizador, 333. Acelerante 327, postulado general 140 final. Mantenha, 140-6327, agora apenas essa confirmação, da presente foi na proa de Ideal. Ideal, 6-3-2. Azul 2711, estabilizado na X6. Azul 2711, complete, chame torre em 11895, boa tarde. 11895 vai chamar, uma boa tarde, excelente controle, meus parabéns também pelo dia, viu? Obrigado, Valente. Olá, Salvador, boa tarde. Está 3192, livrou. Então, 3192, autorizado ataque de Alfa, reportando ataque 6 Juliette. Alfa, reportando Juliette, está 3192. Salvador, é o Azul 4198. Azul 4-1-8, solicita 1-4-0 para confins com Azul 4-1-8. Juliette, nossa transmissão do controle é reportada, está presente, frequência livre, com pouso até regresso. Romeu, Fox, trouxe Lima, Brasília e Procópia. Romeu, Fox, trouxe Lima, solicita decolado Pátio 5 com rumo sul. O Papa Romeu Foxtrot Lima, autorizado Salvador para Siri, o número 10. Decola da... O Papa Romeu Foxtrot Lima, fala confirme, o número 10 ou 510? Autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 119. Livre pouso no 0, 279. Rumo sul, 510, acione 01 no 50 no transponder, controle Salvador para a frequência 120 no sinal 80, coordenem com a torre para decolagem do rumo sul. 100. 3192, portal 06. 3192, azul 2714 para puxa acionamento, tá na 4 no meu. Azul 2714 autorizado, sanitário. Chama ataque. Chame Torre Salvador, 11895, boa tarde. 295, boa e parabéns pelo seu dia, irmão. Obrigado. Autorizado até o nível 080. Continua a aproximação número 2 para pouso. Informo helicóptero cruzando o eixo da pista no 0. A 500 pés, sem interferência da sua aproximação. Pista 3, 2, 3. Correto para esse nível, porque a rota que nós possuímos é o peso 2-1 e o nível 140 é incorreto para ser ouvido. 71, solo 55, direita, solo Salvador, 21, décima 1. 5, 2, 7, 1. Não, hoje 4 no 8, estou verificando aqui no sistema. Visualizei que o senhor fez uma THG mudando a sua aerovia para DCT Coral e Léus e modificando para nível 140. Aguarde para girar a base devido a tráfego na aproximação e a final para 10. Estou falando, é na 3835, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 159. Autorizado pouso pista 10, 3835. Observando a aeronave da companhia, está iniciando o pouso. Nosso estilo, bate 3, observador aeronave, e estrela de avião, 79. Tudo bem, serviço radar terminado, chame Leão, frequência 201, boa viagem. Agradeço, então, azul 2789, ajustado 10, 11, aproxima-se de Alagoinha, desça para 5 mil, a chegada bom. Para 5 na bomba e 1 na 1. Passa para o Bushback, aproveita. 3857, aguarde. Passa. Hugo 196, avisou com a reprise da Tana, curto final, pista no 0. Afirmativo, avisou o 196. Hugo 1966, aponta passagem do reprise da Tana, curto final, pista no 0, a linha mantém cabeceira no 0. Após a passagem, aqui mantém cabeceira no 0, no lazer. 4 no 8, fala voltando. Só para informação, o plano que o centro possui é o nível 140 e a rota de CT Coral e Ilhéus, Mendê, Arubi, conforme a rota. Então, teria que ter pago o senhor essa rota do plano de voo e esse livro. Pronto, corte. Autorizado Salvador para Confins, nível 140, saída Coral, decola da pistola 0 com primeira curva à direita, rota Coral, Ilhéus, Vender, Arubi, conforme a rota do plano de voo, transponda 5435, controle Salvador, operando a frequência 120, décima 80. Está autorizado, confundindo o 40, decolando a 0, que vai pela direita, cultura saída Coral. Agora, Coral, Ilhéus, Bande, Arubi, transporte na rota do plano. Partindo, vai chamar o segundo, que vai chamar o controle de bola, 208, o 41, 108, tá? Mais o 4198, cruzamento está correto, posição 01, chame pronto. Posição 273, 235, livrou, boa. 9 para... Livrou, boa tarde. Então, 3235, autorizar ataque de Alfa, após o ataque de Juliette. Alfa, da Juliette, da 333. Para com o Pilo. Olá, boa noite, eu chamei a 635, informação Pilo. Chamei a 635, número 2. Solo, o azul 2714, solicita retornar para a posição 4 com mil para uma verificação do sistema. O azul 2714 solicita retorno para o remota? Ainda não iniciou o táxi, apenas tinha realizado o pushback, solicita retorno. A gente mantém a posição aguarda, vou liberar com a senhora, vai saber se vai voltar para a posição que estava. É, tá certo, tá na guarda então, o 2714, obrigado. 1800, sistema controle Salvador 120, décima 8. 208, 1966. Salvador, voo 966, decola, saída Puca, transição Jamo, passa 1600, pés, boa tarde. Boa tarde, voo 1966, contato radar estabelecido, voo em Jamo, suba sem restrições. Jamo, sem restrições, 966. Dados estacionar para esse livro. Então é 3 Lima, certo? 4 Romeu, porque a 3 Lima tá atrás da gente. Fica aqui no sistema, tá 3 Lima, e aí pra aero mandou o senhor retornar pra onde estava, então aí é melhor se eu voltar onde eu estava parqueado anteriormente. Tá bom, então vamos fazer um backtrack e voltar pra onde estava o 427 no 4, obrigado. Já me conta novamente pronto pra puxa, o 427 no 4. Azul 2789, aproxima-se de Bluff, desça sem restrições para o Bluff. Azul 2789, comigo. Saída Momo, transição Nenim, decolador 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5142, controle Salvador, a frequência 120, decimal 80. Xenemia 314, saída é Momo, Cogbo, Nenim. Momo, Cogbo, Nenim. Xenemia 314, cotejamento está correto, chame Tron na posição 08. Salve Salvador, é o azul 4198, para a partida de Tron na posição 08. Azul 418, posição 01, autorizado, chame táxi. Pode pegar o aqui, táxi não. Pessoal, seja autorizado do metrô que você precisa, né? Confirme. Xenemia 355, aqui tudo para a porta. Barulho. Xenemia 355, aceita a informação quilômetro? 1 quilômetro. Autorizado, senador para Guarulhos, via pêssego 10, papal saindo, DCT 1 base, via pêssego 44. Nível de voo 360, saída da EL, Leda, Motiva. Decola pistão 10, com a primeira curva à direita. Transponder 5133, controle Salvador, será na frequência 120, decimal 80. Autorizado, Guarulhos 360, pêssego 10, Piraí 1 base, via pêssego 44. Da EL, Leda, Leda, Motiva. Xenemia 355, atendimento está correndo, por remoto no 4. Confirme a posição de se encontra. 3-0-3. Chame pronto, a posição 03. Torre Salvador, está 3567, pode esperar da 10 pronto. Stan 3567, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 100 graus, 149. Autorizado a linha de decolar pista 10, Stan 3567. Subindo restrito ao 350, chame Recife, 12685, gol 9 aberto. 2685, bom dia, gol 9 aberto. Boa. Azul 6998, esse é o controle Salvador, passa 270, ajuste 10, 11 e desça para 5000, após Papal de Duna para aproximação ILF, prossiga. Prossiga, Papal de Duna, 5011, boa tarde, o 0-1-1. Estamos aguardando a autorização. Segundo 738, autorizado, Salvador para Confins, via pêssego 21, nível de voo 360. Sai da água, após água, eleva, eleva a posição Mítico, onde irá interceptar o pêssego 21. Decola pistão 0 com a primeira curva direita. Transponde 5134, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Autorizado, Salvador. Arco, eleva. Bom, 9738, autorizada na posição 09, chame táxi. É o patrão 118 da Azul, tem 126 a bordo, alterna a vitória, estacionamento 3:35 para o táxi. Azul 4118, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 09. tem jogado o táxi e a Alfa Delta RH 1-0 passando a correr do 4-1-1-8. Mas o 4-1-1-8 está contigo, está usado em nível até anteriormente com os condições visuais? Ah, tem mais. Salvador, então, 3567. 3567 é o controle, contato radar, sobre 100 restrições, após 2000, direto Alefa, cadê? 2000, Alefa, sobre 100 restrições, então, 3567. William, azul. Azul 2789, chega o trem, torre 1-1-8-9-5, cadê? 9-5, boa. Boa. Azul 2789, né, sobre a torre? Na final, senhor. 2789, ajuste no 011. Continue a aproximação, informo helicóptero. Está falando agora da parte de aviação geral, sem interferência na sua aproximação. Ciente. Sou Salvador, azul 4418 para a condição da 4118. Azul 4118. Mantenha a ponte de pistão no zero, informo a terra da companhia já próxima ao estéreo. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, decolado aos 1-2, aciona a transponder em posição normal, chama o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Afirmativo, posição normal, 0-1-5-0, chama lá 1-2-0-8, controle Foxtrot Lima, graças ao comando. Azul 2789, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 15 graus. Veio pouso, baixou e travou, azul. Viva, Salvador. Você falou na sua escuta, meu comando? Passando através pelo lado da ponta, tomou 0-500. O pouso autorizado, manter nível lateral, autorizado. Já autorizado, prossigo em condições visuais. A propósito, qual estimado para pouso em Siri? Mais 40 minutos, só 50. O 1850. Ok, eu anotei e pode passar através do Salada Barra. Formará passar através do Salada Barra, meu irmão. Azul 6918 está agora a 38 milhas para Duna, o Morro de São Paulo está à sua esquerda, voa sobre água, desça para 2000, autorizado ILS. 2011, autorizado ILS, Azul 6918. Fala Salvador, 2779, livrou na sua escuta. 3835, agora de conta. Caso 2789, autoriza ataque para o pátio 3 via Alfa, Kilo, quando lá o seu sinalizador. Caso 2789. Pátio 3 via Alfa, Kilo, depois será de volta, autorizador. Autorizado, decolar, pista no zero, vento 090 graus no 4. Deixa eu decolar e dar no zero, 4098. Deixa você copiou o salto. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado. Boa tarde, eu vou no 732, próximo ao ponto de espera. Dá 10 na Índia, pronto para decolar. Vou no 732, autorizado a linha mantém pista no zero. Autorizado a linha mantém na pista, 10, vou no 732. Azul 4118, decola ao Zuno 7, chama controle Salvador, 120, décima 8. Chama controle 108, boa, 418, décima. Chama 0, com primeira curva à direita. Transponder 5074, controle Salvador para a frequência 120, decimal 80. Ah, positivo, autorizado. Então, já mantém a perfil da série Coral, o 498. Você confirma o nível copiado? Papatango, Romeu, Papatango, agora prossigo. Atenção, o andar da Para, o informação, para o local que sobrevoou em Valente. O Papatango, Romeu, Papatango, confirma o horário do seu plano? Audi 1803, Márcio, para a Copa de eu vou verificar aqui no sistema e já chamo para cópia. Alternando Galeão. Ouvindo o COP, Oceania 355. 22. Oceania 355, autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre. 118.95, ajuste ao altímetro 10 no 1. 10 no 1, no ponto de espera vai chamar Torre 2, mas é Oceania 63. 38, passando 1500, Árvore. Gol 1738, tem um controle, contato radar, informe se tem condições de curvar à esquerda e voar Elefa subindo sem restrições devido ao tráfego. Afirmativo, curva na esquerda para Elefa. Positivo, está autorizado. Obrigado. Patango, Romeu, Papatango, pronto, copy. Patango Romeu com Patango, autorizado voo local, uno mil pés, decola da pista no 7, com primeira curva direita, corredor Axé. Acione 0141 no transponder, controle Salvador, operando a frequência 120 decimal 80. Papatango Romeu, Papatango, acionamento correto, 02 OBOB, acionamento táxi, decolagem torre 118.95, só com o pingue no pátio 5. Confirme o pátio 5? Papatango, Romeu, Papatango, a gente é 1-0 no 1. 5 autorizado, alerta classe sem parar a pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9, informo em breve azul, aproximadamente 1 milha do externo. Boa tarde, azul 6918, está meio milho de externo agora, puxa a travada do externo. Azul 6918, ajuste no 011, continue a aproximação, informo Bães da Avianca, já ingressando na pista, pede para iniciar a rolagem. 7-6918. Papatango Romeu, Papatango, reporte para táxi. Reporte táxi, o Papatango Romeu, Papatango. Na minha 314, autorizando 08, sanitário. Azul 6918, autorizado pouso vista no 0, vento 100 graus, 149. Livre pouso, pista 10, azul 6918. Chama controle 20.8. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu chamei 6355. O senhor 6355 é um controle, contato radar, voo Leda após Leda Fátima. Leda após Leda Fátima. 6918. 1638, os nossos agradecimentos. Chame Recife 1288 e boa viagem do 1738. Vai chamar Centro Recife 1278. 1288. 1288, muito obrigado, um abraço. Claro. Azul 4118 não foi autorizado pelo CEAT. Não foi autorizado pelo Centro de Controle de Área a sua solicitação. Salvador, voa, voo 1732, retornando. 1732? Uma secundária, por gentileza, 1738. É, voa 1738, né? Algumas frequências, por gentileza. No setor 1288 já é formado. Nós temos 1260, temos também 1335 ou 1395. Eu acredito que o senhor consiga falar em uma dessas frequências. Ok, secundário então 260-332-3595, vou tentar, muito obrigado, já volto. Até. 3155, Tabapeio, alternativo, Galeão. A bordo 2222, então 3155, dará passagem ao Embraer da Azul, irá parquear no portão 03, após autorizar o táxi até o ponto de espera via Pátio ou no Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajo de altímetro 1011. Faz o azul, ponto de espera. Cristiane 6314, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 149. Decolagem 10, vento 104. Patagon Romeu, Papatão, gente, chame o ponto de espera da Papá. Chama na Papá, o Papatão Romeu, Papatão. 55, autorizado a linha manter Y0. Lima 0, 5, Oxalé 63, 1, 4, decola aos 3, 1, chama controle Salvador, 1, 2, 0, décima 8. 208, obrigado, senhor. Bom dia, boa tarde. 20, foi direto a catamento 3. Quem me chamou? Bono 620. Bono 620, Proscópio? Proscópio. Autorizado Salvador para Recife, via Feito Luna 7, nível de voo 370. Saída Pulca, João, Aru, decola da pistola 0 com primeira curva esquerda. Transponder 51251, autorizado Salvador para a frequência 120, decimal 80. 370, autorizado para Recife, via Feito Luna 7. Da Pulsa de Amaru, separador 1-0 com curva esquerda. Mono, mono, transponder. Controle Salvador 2-0, 8-1. Na próxima, para 2-7 no 10. Mono 6-0, cotejamento está correto. Puxe no posição 1-0, autoridade, chame táxi. Semana táxi, mono 6-0. Mono 6-9, proscópio. Mono 6-9, prossiga. Autoridade Salvador para Guarulhos, dia feito 1-0, Salvaté. Nível de voo autorizado 3-6-0. Saída da Euleda Mótima. Decola da pista no 0 com primeira curva direita. Transponde 5165, controle Salvador, operando frequência no 20, decimal 80. Está autorizado Guarulhos, nível 3-6-0, no pauso do 1-0, Salvaté. Decola da 1-0 com primeira curva direita, na saída da Euleda Mótima. 5165 no transponde, 208 é o controle, gol no 169. Gol no 169, cotejamento está correto, na posição 02, chame pronto. Chama na conta pronto, gol no 169. Paulo Salvador, está 3835, informação Lima, para cópia, contínuo, boa tarde. Então, 3835, aguarde cópia. Pressões para 2500. Aumento no 2. Gol 169 na posição 02, autorizado na metade. Está autorizado, se tiver que acionamento, apontará para o táxi, gol 1169. Então 3835, Proscópio. Afirma. Então 3835, autorizado Salvador para Confins, via Feijão 10, o base Feijão 16, posto conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da Euleda Mótiva, decola pistola 0 com primeira curva direita. Transponde 5145, controle Salvador operando frequência 120, decimal 80. Autorizado Confins, nível 360, decola da 10, curva direita da Euleda Mótiva. Pesulo 10, por base, pesulo 16, por sul. Ela 5145 e o controle 208, são 3835. 3835, atejamento está correndo, posição 07, chame pronto. Camarada, obrigado. Salvador, está 3145, autorização Galeão no nível 360. 3145, autorizado Salvador para o Galeão, CP November 857, nível de voo 360. Saída da Euleda Irume, decola da pista no 0 com primeira curva direita. Transponda 5167, controle Salvador pela frequência 120, decimal 80. Tá. 3045, está autorizado Salvador Galeão, 360, decola da 190, da Euleda Irume com curva direita. 5167 é o transponder e controle.